minha vida era tipo assim. Eu só vivia traficando esse gabano. Não tava nem aí com o mundão, só queria faturar grandão. Esse considerado como gangster, mas vários manos tinha inveja da minha vida porque eu me vestia bem e tinha um carro muito louco. Só pra poder se amostrar que o dinheiro do tráfico dá pra faturar. Eu vendia mais de 500 drogas por dia, faria maconha, era que o mano mais queria. Eu via eles se acabando, alguns morrendo rápido demais. Eles vendiam tudo que tinha em suas casas só pra poder usar. Já não tinham mais controle de suas vidas. Sua mãe se desesperava quando via o seu filho se debatendo. Já estava quase morrendo. Pra ela tudo isso parecia um pesadelo, pois tá perdendo a vida do seu filho no mundo das drogas. Mas eu não tava nem aí. Vendia pra poder ganhar mais dinheiro e me garantir, pois não mandei ninguém entrar pra esta vida. Até menor de idade comprava comigo. Eles falavam que a droga era da boa. A vida de um traficante é sempre assim. Só quer saber de faturar e não tá nem aí com a vida dessas pessoas. Meu destino, meu destino foi assim. Foi assim. Nada bom, vendi um papelote de cocaína para um moleque. Ele começou a cheirar, parecia que estava acabando tudo que estava em sua frente. Ele não sabia usar, não aguentou, caiu no chão, começou a se debater. Estava entrando em overdose, estava perto de morrer. Eu não sabia o que fazer. Avistei de longe uma viatura e comecei a correr. Consegui escapar, desta vez eles não vão me pegar. Passou uma semana, eu já estava na rua pra poder ganhar a minha grana. Mas só que os policiais estavam na minha captura. Se eles me pegar, nunca mais vou ver o sol nascer. Vai ser prisão perpétua pra valer. Acho que vou sossegar, vou ficar na minha casa de boa, assistindo tudo pela televisão para saber o que acontece nas ruas, meus irmãos. Mas não foi o que eu imaginei. Dois caras bateu em minha porta, começaram a me chamar. Fui até a janela para conferir se eles não eram polícia. Quando olhei, que percepção, viatura na minha casa, meus irmãos. Entrei em desespero, não sabia o que fazer. Pulei a janela e comecei a correr. Mas dessa vez a sorte não veio para mim. Fui capturado por tráfico de droga e homicídio. Só deixa eu ligar pra minha família, consegui falar com minha mãe. Não se preocupe e nem se desespere. E manda um beijo para minha irmã. A senhora sabe que vocês é tudo pra mim. Me perdoe por tudo aquilo que eu fiz de ruim. Eu sei que a senhora está muito doente, mas fala pra minha irmã de me visitar, pois não vou mais sair deste lugar. Meu destino, meu destino foi assim. Foi assim. Quando minha vida ia acabar, um anjo veio me tocar. Fiquei muito feliz por te ver, porque faz tanto tempo que a gente não se vê. A última vez você só tinha 10 anos de idade, vivemos super bem. A família que minha mãe pediu pra Deus. Mas você sabe que cada um escolhe o seu destino, pois o meu não foi esse que eu escolhi. Entrei pra esta vida só por aventura. Hoje em dia estou pagando pelos meus pecados. Eu sei que eu fiz muita gente sofrer e morrer. Me conte um pouco da sua vida, minha irmã. Bom, me casei com 20 anos, meu casamento foi muito feliz. Tivemos um filho, a coisa mais linda que Deus me deu. Parecia com você. Passou o tempo, ele estava crescendo, fazendo a quinta série, vai vendo. Acho que vai ser jogador de futebol. Foi tudo que o seu pai sempre quis. Mas estava andando com umas companhias, sabia. As drogas geram rotina. Oh meu Deus, por que está acontecendo comigo? Já basta o meu irmão que está na detenção, agora o meu filho. No mundo das drogas eu não acredito nisso não. Mas teve um traficante que tirou a vida do meu bebê. Eu quis morrer porque era meu único filho, a coisa mais importante da minha vida. Mas os policiais se encontraram e falaram pra mim que ele estava se debatendo. Tinha morrido de overdose e comecei a chorar. Oh meu Deus, porque o Senhor não tirou minha vida. Agora eu só penso em justiça. Então falei pra minha irmã que naquele dia eu estava vendendo droga naquele lugar, e que tinha sido eu que tirei a vida do seu bebê. Ela começou a chorar, a gritar e a me bater. Porque você matou o seu sobrinho? Como iria saber? Nunca tive a oportunidade de conhecê-lo. Me perdoa, irmã, eu sei que errei. Hoje estou aqui pagando por tudo aquilo que eu fiz de ruim. Eu sei que o Senhor vai me perdoar, porque sempre erramos nesta vida. Com você não quero nem conversa. Ela saiu da detenção, nunca mais vai vir me ver. Comecei a chorar e me lamentar, entrei em desespero. Oh meu Deus, perdoa os meus pecados, pois eu vou me matar. Como eu pude tirar a vida do meu sobrinho? Agora eu só quero morrer. Aqui na terra não tem mais nada pra que eu possa fazer. Peguei a faca que estava em cima da minha cama. Quando eu fui cortar meu pulso, alguém segurou em minha mão e disse pra mim: essa não é a solução, pois o Senhor ouviu sua oração e perdoou os seus pecados e deixou contigo uma missão de anunciar Jesus Cristo. Então comecei a orar. Em meias lágrimas olhei pra trás e aquele homem não estava mais. Estava apenas uma luz. Quem enviou o anjo foi Jesus. Hoje eu estou indo para casa para minha mãe e minha irmã me perdoarem. Ó meu Senhor, envie agora os seus anjos em meu favor. Meu destino, meu destino foi assim, foi assim. Meu destino foi assim, foi assim. Minha vida.